where from Marcus did. Where did you come from? Where did you go? Who the mass wall they ran me? Where did you come from? Where did you go? Who the mass wall they ran me? Where did you come from? Where did you go? Day by day, I wanna live and fly your way. Orinoco Flow. Isso é muito legal. A anterior foi o DJ Marcante, este que vos fala, com Chariots of Fire. Também tivemos aí As Owner of a Lonely Heart, Six Six Sputnik, Sussex, Regina Day by Day. Começamos o Flash House de hoje com Rednecks, Cotton Eye Joe. Olha, se eu fosse você, eu ficaria por aí mesmo, espalharia pelas suas redes sociais o Flash House aqui da Rio Sul Rádio. E é o seguinte, o segundo bloco é uma surpresa. Fique por aí, confira. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio. 6:35. Rio Sul Rádio Serviço. Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia? Desenvolver um câncer é um castigo? Mito. Há várias causas para o câncer, sobretudo tabagismo, consumo exagerado de álcool, maus hábitos alimentares, sedentarismo, que são os principais responsáveis pelos casos de câncer. Mitos e verdades sobre o câncer. Um programa do Hospital de Amor. Real Soul Radio. Real Soul Radio. The best songs. The best singers. Sing it. I'm a buzzer with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single day. Minds are powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Brian Starr. Voltamos a apresentar Flash House. E o segundo bloco, como eu disse no bloco anterior, é uma surpresa boa, uma surpresa bacana. Um set inteirinho mixado pelo meu grande amigo, já falecido, Alex Hunt. Outro detalhe, todas as músicas que ele mixou nesse set foram produções dele. E para apimentar mais um pouco essa especialidade, essa primeira, ele não só produziu, como cantou. Exatamente. Squareheads Happy. Pois é, só que não é o Squareheads. É produção do Alex Hunt e vocal do Alex Hunt. Esse querido amigo que nos deixou prematuramente, já há algum tempo. E eu já fiz aqui alguns especiais falando do Hunt, com as produções dele e tal. Mas hoje eu trouxe esse segundo bloco do Flash House com as produções dele, com as mixagens dele e com essa pintura que ficou, essa produção de rap. Confira. Yeah. Music and you start to feel so needs it too. That equals me and you. Each time we make love, until the day I met you, all of my dreams came true. I am so happy I met you.

Sul Rádio. Maintain our focus and elevate. Maintain our focus and elevate. Maintain our focus and elevate. The king of sorrow, the bearer of all pain. And yo, tomorrow, it'll all be the same. Forever grief, no satisfaction, more than a fraction of the agony. She'll always be the master of the tragedy. She'd gladly be in the midst of catastrophe. I know she has to be trying to free herself from this. Maybe love is pride, maybe she's doomed to unselfishness. The king of sorrow. The king of sorrow. The king of sorrow. The bearer of all pain. The king of sorrow.